Coluna solta o verbo. Os red pills e a dádiva do envelhecimento feminino. Esses dias estava usando uma plataforma e apareceu para mim uns vídeos que têm se tornado cada vez mais comuns e virais nas redes sociais, os podcasts de red pills. Num desses vídeos, um homem dizia que mulheres acima dos 30 anos estão fora da validade e aconselhava os outros homens a não se relacionarem com elas, pois já estão feias e velhas. Achei engraçado, pois o homem em questão parecia ter muito mais de 30 anos e sua aparência deixava muito a desejar. Além do mais, eu costumo ver muito ao meu redor mulheres com o dobro da minha idade e que são tão mais lindas que meninas mais novas que elas. Então esse argumento é totalmente patético e descabido. Foi dito que homens acima dos 30 anos ficam melhores, mais atraentes e com estabilidade financeira. Já a mulher apenas perde com o passar do tempo e só. É interessante ver como os homens não levam em consideração suas fragilidades, suas perdas e acreditam que o dinheiro está acima deles mesmos. Convenhamos que nem todos melhoram financeiramente com a idade. A calvície, a impotência sexual, a flacidez do corpo, a perda da força e da virilidade, nada disso é levado em consideração por eles. Eu, como uma mulher de 25 anos, vejo o envelhecimento feminino como uma verdadeira dádiva. O fato de não ser tão assediada, de não ter tantos homens enchendo o saco tentando nos conquistar é uma libertação. Na verdade, esses homens que se aproximam de meninas da minha idade, muitas vezes, com o dobro da nossa idade, não estão interessados em nossas personalidades, talentos e sentimentos. São homens que nos veem apenas como meros pedaços de carne onde poderão recuperar por um tempo suas juventudes. Estar ao lado de uma garota mais nova lhes dá poder. O poder de ser bem visto, de manipular, sim, por mais que tentamos negar, somos manipuladas facilmente e controlar. Mas até o momento em que atingimos certa idade e eles irão atrás de outra mais nova que nós para retomarem o ciclo. Porque as rugas, os cabelos brancos e a maturidade lhes dá medo. Uma mulher mais velha não precisa deles e não se impressiona facilmente. É preciso ter papo, é preciso ser interessante, seguro, saber dar prazer, saber respeitar, etc. Tudo que eles não têm e não fazem. Homens, aprendam a envelhecer. Maria Gabriela Cardoso. Escritora, poetisa e roteirista gaúcha. Idealizadora do coletivo Escribas e da revista Escribas. Faz parte de diversas instituições e organizações que visam os direitos das mulheres, Ligtia Mais e do meio ambiente. Ficou conhecida como Lua Pinkazovna abordando temas como política, sexualidade e questões sociais. Hoje usa seu nome de batismo para assinar os textos.